A sura dos versos aclarados. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim. Esta é uma revelação descida do misericordioso, do misericordiador. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Um livro cujos versículos são aclarados em Alcorão árabe para um povo que sabe. Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Em sendo alviçareiro e admoestador, mas a maioria deles dá-lhe de ombros, então não ouvem. E eles dizem: nossos corações estão velados daquilo a que nos convocas, e em nossos ouvidos há surdez, e entre nós e ti há um véu. Então faze o que quiseres, por certo, faremos o que quisermos. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. Dize, Muhammad, sou apenas homem como vós. Revelasse-me que vosso Deus é Deus único. Então, sede retos com ele e implorai-lhe perdão. E ai dos idólatras. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Que não concedem a zakat e são renegadores da derradeira vida. Por certo, os que creem e fazem as boas obras terão prêmio incessante. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. Dize: renegais aquele que criou a terra em dois dias e fazeis-lhe semelhantes? Esse é o Senhor dos mundos. E fez nela assentes montanhas em cima de sua superfície, e abençoou-a. E ao término de 4 dias exatos, determinou nela suas vituálias para os que solicitam. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Em seguida, dirigiu-se ao céu enquanto fumo e disse-lhe e à terra: vinde ambos de bom ou de mau grado. Ambos disseram: viemos obedientes. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Então decretou fossem sete céus em dois dias e revelou a cada céu sua condição. E aformoseamos o céu mais próximo com lâmpadas e custodiámo-lo. Essa foi a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Então, se eles te dão de ombros, dize: admoesto-vos de que haverá um raio igual ao raio de Ad e Tamud. إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Quando os mensageiros lhe chegaram por diante deles e por detrás deles, dizendo: não adoreis senão Alá, disseram: se nosso Senhor quisesse, haveria feito descer anjos, e por certo somos renegadores do com que sois enviados. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Então, quanto ao povo de Ad, ensoberbeceram-se sem razão na terra e disseram: quem é mais veemente que nós em força? E não viram que Alá, que os criou, é mais veemente que eles em força? E renegavam nossos sinais. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Então enviamos contra eles estridente vento glacial em dias funestos para fazê-los experimentar o castigo da ignomínia na vida terrena. E em verdade, o castigo da derradeira vida é mais ignominioso, e eles não serão socorridos. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. E quanto ao povo de Tamud, guiámo-los, mas armaram mais a cegueira que a orientação. Então o raio do aviltante castigo apanhou-os pelo que cometiam. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. E salvamos os que criam e eram piedosos. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. E um dia, os inimigos de Alá serão reunidos com destino ao fogo, então se coordenarão. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Até que quando chegarem a ele, seu ouvido e suas vistas e suas peles testemunharão contra eles pelo que faziam. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. E dirão as suas peles: por que testemunhastes contra nós? Elas dirão: fez-nos falar Alá, aquele que faz falar a todas as coisas, e ele é quem vos criou da vez primeira, e a ele sois retornados. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. E não podias esconder-vos de tal modo que nem vosso ouvido, nem vossas vistas, nem vossas peles não testemunhassem contra vós, mas pensáveis que Alá não sabia muito do que fazíeis. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. E esse vosso pensamento que pensastes de vosso Senhor arruinou-vos e assim tornaste-vos dos perdedores. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Então mesmo se pacientarem, o fogo será a sua moradia, e se pedirem escusas, não serão absolvidos. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Destinamos-lhes acompanhantes. Então estes aformosearam para eles o que estava diante deles e o que estava detrás deles. E o dito cumprir-se-á contra eles junto de outras comunidades de djinns e de humanos que passaram antes deles. Por certo, eles foram perdedores. E os que renegam a fé dizem: não ouçais este Alcorão e fazei barulho durante sua recitação na esperança de vencerdes. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Então, em verdade, faremos experimentar aos que renegam a fé veemente castigo, e recompensá-los-emos com algo pior que aquilo que faziam. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Essa é a recompensa dos inimigos de Alá, o fogo. Nele terão a morada da eternidade em recompensa de haverem negado nossos sinais. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. E os que renegam a fé dirão: Senhor nosso, faze-nos ver as duas hostes de djinns e de humanos que nos descaminharam. Assim nós os colocaremos sob nossos pés para serem dos rebaixados. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Por certo, os que dizem: Nosso Senhor é Alá, em seguida são retos, os anjos descerão sobre eles frequentemente, dizendo: não temais e não vos entristeçais, e exultai com o paraíso que vos era prometido. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Somos vossos protetores na vida terrena e na derradeira vida, e tereis nela o que vossas almas apetecerem, e tereis nela o que cobiçardes. Como hospedagem de um perdoador, misericordiador. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. E quem melhor em dito que aquele que convoca os homens a Alá e faz o bem e diz, por certo, sou dos muslimes? وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ دَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. E o bom e o mal não se igualam. Revida o mal com o que é melhor. Então eis aquele entre o qual e ti a inimizade como íntimo aliado. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Isto não se confere senão aos que se pacientam, e isto não se confere senão ao dotado de magnífica sorte. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. E se em verdade alguma instigação de Satã te instiga, procura refúgio em Alá. Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. E entre seus sinais estão a noite e o dia e o sol e a lua. Não vos prosterneis diante do sol nem da lua, e prosternai-vos diante de Alá, quem os criou, se só a Ele adorais. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. E se eles se ensoberbecem, os que estão junto de teu Senhor o glorificam noite e dia, enquanto não se enfadam. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. E dentre seus sinais está que tu vês a terra humilde, e quando fazemos descer sobre ela a água, move-se e cresce. Por certo, aquele que vivifica dará vida aos mortos. Por certo, ele sobre todas as coisas é onipotente. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Por certo, os que profanam nossos sinais não se escondem de nós. Então, quem é melhor? Aquele que será lançado no fogo ou aquele que virá a nós em segurança no dia da ressurreição? Fazei o que quiserdes. Por certo, ele do que fazeis é onividente. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Por certo, aos que renegam a mensagem, quando esta lhe chega, castigá-los-emos. E, por certo, ele é um livro poderoso. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. A falsidade não lhe chega nem por diante nem por detrás dele. É a revelação descida de um sábio, louvável. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik. Inna rabbaka ladu maghfiratin wa du iqabin alim. Não se te diz senão o que já foi dito aos mensageiros antes de ti. Por certo, teu Senhor é possuidor de perdão e possuidor de dolorosa punição. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. E se houvéssemos feito um Alcorão em língua forânea, eles haveriam dito que ao menos seus versículos fossem aclarados? Um livro forâneo e um mensageiro árabe? Dize, ele é para os que creem orientação e cura, e os que não creem a surdez em seus ouvidos. E ele diz, é cegueira. Esses estão como se fossem chamados de longínquo lugar. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. E com efeito, concederamos a Moisés o livro e discreparam dele. E não fora uma palavra antecipada de seu Senhor haver-se-ia arbitrado entre eles. E, por certo, estão em dúvida tormentosa acerca dele. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Quem faz o bem, o faz em benefício de si mesmo. E quem faz o mal, o faz em prejuízo de si mesmo. E teu Senhor não é injusto com os servos. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. A ele cabe a ciência da hora, e nenhum fruto sai de seu invólucro, e nenhuma varoa concebe nem dá à luz, senão com sua ciência. E um dia, quando ele os chamar e disser, onde estão meus parceiros? Dirão, notificamo-te. Não há testemunha alguma disso entre nós. E o que antes invocavam sumirá para longe deles e pensarão que não terão fugida alguma. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. O ser humano não se enfada de suplicar o bem, e se o mal o toca, fica desesperado, desalentado. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. E em verdade, se fazemos experimentar uma misericórdia vinda de nós após um infortúnio que o haja atingido, dirá, isso se deve a mim, e não penso que a hora advenha. E em verdade, se eu for retornado a meu Senhor, por certo, terei junto dele a mais bela recompensa. Então, em verdade, informaremos os que renegam a fé do que fizeram, e, em verdade, falos-emos experimentar duro castigo. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. E quando agraciamos o ser humano, ele dá de ombros e se distancia sobranceiro. E quando o mal toca, ei-lo com largas súplicas. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Vistes, se ele é de Alá, em seguida renegai-lo. Quem é mais descaminhado que o que está em profunda discórdia? سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Faluzemos ver nossos sinais nos horizontes e neles mesmos, até que se torne evidente para eles que ele, ao Corão, é a verdade. E não basta que teu Senhor, sobre todas as coisas, seja testemunha? Alá, innahum fi miryatin min liqai rabbihim. Alá, innahu bi kulli shay'in muhit. Ora, por certo, eles estão em contestação acerca de deparar de seu Senhor. Ora, por certo, ele está sempre abarcando todas as coisas.